Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. De vez em quando a gente passa por algumas surpresas, assim, eu não vou dizer surpresas, mas esses números gigantes, assim, de gente que vai ao cinema pra ver determinado filme. Por exemplo, 50 Tons de Cinzas estreou agora na quinta-feira passada, né? Nós estamos gravando na segunda-feira seguinte. Só no fim de semana foram 1 milhão e 700 mil pessoas pra ver esse filme. Não sei se vocês já viram, mas já tem crítica lá por mim escrita. Imagina se fosse bom, né? Se fosse bom, talvez não tivesse isso tudo, né, cara? É número, assim, de filme nacional com o Leandro Hassum e faz poxar, hein? Sim, sim. Agora, os números dos livros também são bem grandes, né? Todo mundo esperava realmente que fosse uma grande bilheteria, afinal de contas são 1.090 salas com o filme estreando, é a maior do primeiro semestre, sem dúvida nenhuma, mas gente pra cacete mesmo assim, né? Já foi aí 24 milhões de dinheiros aí arrecadados aí só nisso. Sim, muita gente, pô. Mas é o tipo de filme que já tá toda um público que tá lidando com a expectativa, porque foi é uma adaptação de um livro, né, que foi bem comentado na época. Tem aquela questão, né, que, bom, pelo menos no meu trabalho, tudo quanto a mulher comenta e comentava antes da estreia sobre o filme. E muitas pessoas, às vezes, que até não tem um hábito de ir ao cinema, comentam: ah, eu quero ver o filme, quero ver como vai ficar. Aí cai sempre naquele problema de comparação, de expectativa também, que não deixa de ser também um problema, que às vezes você espera algo e quando você não vê em tela resultado que condiz com a sua expectativa, então você, muitas pessoas acabam criticando por isso. Eu já vou falar que eu não fui ver o filme, pretendo não ir, embora até minha mulher tá pressionando pra poder ir ver o filme, mas não tô muito animado, não. Eu acho que todo filme, por pior que ele seja, ele deve ser visto, até como exemplo negativo, até pra cada um tirar sua própria conclusão. Assim, tem vários filmes que eu ainda não vi, que eu pretendo ver no cinema, e eu vou pra lá, vou chegar no cinema e vou lá, por exemplo, eu ainda não vi o Selma, que eu quero ver. Aí tem o Selma e os 50 Tons. Porra, eu não vou escolher 50 Tons e deixar o Selma de lado, cara. Se não tivesse nenhum filme que me chamasse a atenção, até poderia ir lá e ver. Mas no atual momento, estamos falando em fevereiro, ainda tem muitos filmes para eu ver que estão em cartaz, e 50 Tons tá lá embaixo. Tá na lista dos que eu não quero, não pretendo, e talvez só amarrado ou por força maior. E além do público feminino, que já tem muito interesse por causa do livro, tem o pessoal que vai pelo buzz, né? Ah, é baseado naquele livro feminino que era um livro erótico e fazia muito sucesso, então mesmo que eu não tenha lido o livro, eu vou ver de qual é, porque eu não tive paciência, nem coragem, nem qualquer coisa que precise pra ler o livro, sabe? Então tem muita gente que vai por esse burburinho que é criado pelo público feminino que tá esperando o filme. Uma coisa que eu via muita gente falando na leitura do livro de 50 Tons de Cinza era assim, que apesar do livro ser mal escrito, e isso parece ser um consenso geral, pelo que eu ouço dizer por aí. E isso parece que foi bem adaptado pro filme, né? Pois é, né? Porque é uma péssima. Porque eu vou dizer, é uma péssima narrativa, é muito lenta. Eu dei nota 2 pra vocês terem uma ideia. Mas a questão é assim: as pessoas falam assim que é uma porta de entrada. Se a pessoa não tinha o costume de ler, ela acabava lendo, por estar vendo, por ter pegado 50 Tons de Cinza. É uma coisa parecida talvez com o que aconteceu com Harry Potter. Eu vejo isso principalmente pro meu irmão, ele não lia nada. E aí quando caiu Harry Potter na mão dele, hoje ele é um leitor inveterado, ele lê acho que uns 30 livros por ano. Mas assim, parece que isso não vai se refletir muito no cinema, né? Quem vê, eu posso estar um pouco enganado, mas eu imagino que quem vê 50 Tons de Cinza vai se manter fora do cinema em geral. Vai ver lá a grande produção que estreou, mas dificilmente veja um Selma, a não ser que ganhe algum prêmio, um dos prêmios da academia. E, ou seja, me parece que o público, o grande público, não tem os mesmos caminhos da outra arte, que é a literatura. Essa é a impressão que eu tenho. Então, vai adiantar momentaneamente pro cinema ter esses números? Vai, mas e depois? O que se reflete pro futuro, pra indústria, assim, até mesmo pra arte, né? Essa é a minha preocupação maior. Eu coloquei isso, na verdade, depois de ver o filme, eu falei, é um descaso a arte ao filme. Você pode falar, a gente poderia falar assim sobre a questão de gosto, ou se eu gosto do jeito da escrita, do jeito que o filme foi produzido, mas eu acho que é um problema. É um descaso a tudo, na verdade, né? Porque eu conheço um pessoal que não sei se pratica, né? Não sei se é adepto, mas eu conheço um pessoal que sabe muito de BDSM, né? E lê entrevista e essas coisas. E o que esse pessoal fala sobre o filme é que esse filme fez com BDSM a mesma coisa que Crepúsculo fez com vampiros, sabe? Estragou. Pois é, então tem um problema pra todo lado esse filme, né? Não tinha pensado nesse lado. É, não, mas eu já tinha ouvido falar sobre isso. E, infelizmente, não se traduz a questão das pessoas vão ao cinema de uma forma esporádica, então não se cria o hábito com isso. Eu considero que toda forma de incentivo à cultura válida pode ser uma cultura que eu não consuma. Seja ela a leitura do livro, que eu também não li, mas já vi várias críticas de pessoas comentando, não sobre a história, mas assim sobre a linguagem, que tem vários erros, vários problemas. De toda forma, eu gosto de pensar que toda leitura pode levar pessoas a lerem mais livros, né? Começa com aquilo ali, pelo menos na teoria, a gente espera que as pessoas vão evoluindo, procurando livros melhores. E a mesma coisa poderia se traduzir no cinema. E é fato, como eu lido com um público que não tá, pelo menos no meu trabalho, que não é aquele público cinéfilo, aquele público que vai mais pro cinema como de ocasião ou como somente entretenimento, eu vejo muito pelas reações deles que muitas amigas minhas vão ver esse filme, mas depois não vai procurar ver um Selma, um Birdman. Ou, sei lá, procurar filmes que tem tema relacionado a sexo. Por exemplo, O Último Tango em Paris, que é com o Marlon Brando, né, por exemplo. O próprio Ninfomaníaca, que a gente já falou aqui também, no TigCast. É. Eu até brincava com as amigas minhas, né, falavam que eu estava criticando o filme, postura machista, e pelo contrário, acho que quem me conhece pessoalmente sabe que não tem nada de machista comigo. Eu até falava com elas, vocês querem ver um filme bom, assim, que seja pra mulheres? Veja Magic Mike, né? O Thiago vai até rir, sabe até de quem a gente tá pensando, né? Um abraço pra Tatá. Abraço, Tatá, Juliana, que estão ouvindo aí, espero. Pois é, um abraço pra vocês aí, vai. Mas e é um filme bom para mulheres, não só pela questão visual, mas tem uma história muito mais interessante, muito mais densa do que 50 tons. De qualquer jeito, vai ser sucesso, vai ter mais dois filmes, não sei de onde eles vão arranjar história para colocar, porque sinceramente... Eu conheço uma pessoa que leu a trilogia e me contou algumas coisas que acontecem. Parece que a história melhora muito, viu, depois disso. Ah, sim. Não duvido nada que façam até mais que um filme, né? Já pensou, chega no final e divido a parte 1 e a parte 2? Pior. Depois fizeram com o Hobbit, eu não duvido mais nada, cara. É, Money Talks, né? Enfim, estamos aqui esperando aqui 2016, 2017. Eu vou estar lá. Por obrigação apenas. Money Talks, inclusive, pra protagonista, né? Eu sou o Thiago Lira Tigre. Eu sou o Marcelo Zaioli. E aqui é o Matheus Dess. E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Em primeiro lugar, tenho que pedir desculpas para todo mundo aqui. Faz duas semanas que os programas não saem. Primeiro por questões de internet. A Live Team me deixou uma semana sem programa, então o 77 semana passada, retrasado, atrasou por causa disso. Aí eu tive um problema familiar, minha avó faleceu, não tive como gravar também, não cheguei em casa, não tava com condições. Mas estamos aí de volta e vamos hoje falar sobre o vencedor do Oscar de melhor filme em 2014, que foi 12 Anos de Escravidão. É um filme assim que eu, no dia, eu, assim, quando a gente conversou sobre isso, sobre o mesmo assunto ano passado, eu não apostava nele, apesar de achar que era um ótimo filme. Mas antes, um pouco como a gente fez na semana, no último episódio, eu vou pedir pra gente comentar um pouquinho sobre os outros filmes que concorreram ao mesmo prêmio ano passado. Competiram com 12 Anos Trapaça, Capitão Phillips, Cobre de Compra Dallas e Gravidade, que eu já tinha falado na época também, Gravidade era meu preferido, e tinha apostado, eu não lembro quem que apostei na época, mas acho que não foi 12 Anos de Escravidão não, pensando bem, acho que eu tinha apostado no Capitão Phillips, não sei. Sério? Eu tenho que voltar no programa, mas eu falei que meu preferido era Gravidade, e não, lembrei, eu falei que meu preferido era Gravidade e eu apostei em Gravidade, eu acho que Gravidade iria levar aquele ano, sim. Eu também tenho que rever, eu acho que o meu preferido na época era Gravidade, e eu apostei tem 12 anos. Hoje eu já acho que eu mudaria já É engraçado como funciona, né, o cinema, depois que você revê alguns filmes. Mas eu mudaria tanto quem é o primeiro e o meu favorito não. Acho que se fosse hoje, eu ainda ia colocar 12 anos de escravidão. Eu gosto desses filmes em geral, assim, menos de Trapaça. Trapaça, eu acho, desses aí, acaba sendo... Trapaça foi muito fraquinho, né, comparado com os outros. Superestimado demais, meu Jesus. É, porque o David O. Russell tava lá no alto, né, por causa dos dois outros filmes dele. É, e tinha um elenco forte, Amy Adams, o Bradley Cooper, também... Jeremy Renner, o Christian Bale, é. Christian Bale também, para o principal. Jennifer Lawrence, né. Exatamente, era um tipo pesado. Assim como o Capitão Phillips, tinha, claro, o peso lá do Tom Hanks, né? Com certeza. Uhum. O Clube de Compras Dallas, então, um filme que eu gosto muito também. Uma excelente atuação do Matthew McConaughey, também do Jared Leto como ator coadjuvante. E Gravidade, todos aqueles motivos, né, que a gente já falou na época, tem cast gravado, é um dos meus filmes preferidos, assim, dos últimos anos também. Mas 12 anos de escravidão, eu achei que na época não ia ganhar, por... Eu tinha, assim, uma certa visão, assim, putz, será que a academia vai realmente premiar? Eu imaginei que a academia ia ser preconceituosa e não ia votar a maioria não ia votar com 12 anos de escravidão, né? Uhum. Como melhor prêmio. Mas ainda bem que isso estava errado, porque também é um ótimo filme, é um filme fantástico. E ano passado acabou dividindo até bem, que deram a direção por Cuarón, por Gravidade, e o melhor filme por 12 anos. E eu considero até justo. Ela, né? Isso, então ficou até bem dividido. E até acho que a direção do Cuarón é melhor do que a direção do Steve McQueen. Porque, assim, é uma direção muito competente dele em 12 anos, mas, assim, não é nada espetacular. Enquanto a do Cuarón em Gravidade, eu acho que, assim, teve muito o olhar dele ali. Sabe, aquela câmera saindo do capacete, aqueles giros, né, que a câmera dá, flutua. A questão do 3D sendo usado como elemento narrativo, você tem profundidade de campo, né? E não só aquele 3D vagabundo que a gente tá acostumado a ver no cinema. Tem vários méritos. E eu acho assim, falando um pouco da edição passada, eu até comentei um pouco, agora há pouco, minutos atrás, que eu mudaria um pouco de opinião. Hoje, vendo todos esses filmes, o Ela é o meu preferido daquele ano. Mas eu considero justo 12 anos de escravidão ganhar. Mas... E ainda tem uma outra opinião. Eu acho que... Eu não vi todos ainda, infelizmente, falha minha. Eu não consegui ver todos os filmes indicados a melhor filme desse ano. Mas eu vejo pelo menos 4 que estavam ano passado que se disputasse esse ano ganhariam. Pra mim, 12 anos de escravidão, Gravidade, Ela e o Lobo de Wall Street, esses 4 são bem superiores a todos os que eu vi desse ano. E eu procurei ver pelo menos os que estão em mais evidências, que são... Vou pegar os que despontam como favoritos, que até agora é o Boyhood e o Birdman, pelo que eu tenho comprado de premiações, que são os que estão ganhando mais prêmios. Eu acho, minha opinião, que esses outros 4 filmes do ano passado são bem superiores a esses 2 que estão disputando agora. Ainda falando sobre a questão de direção que vocês levantaram, eu acho que o Cuarón ganhou do Steve McQueen por causa dessa coisa rara que é o valor narrativo do 3D, né? Que eu agora, assim, não consigo lembrar de nenhum outro filme que tenha feito isso. Então, pra mim, já merece Oscar pela década toda, né? Já merece um Cecil B. DeMille lá do Globo de Ouro. Mas eu acho que o tanto que o Cuarón se divertiu... Dá pra ver que ele se diverte muito com a câmera, né? Em Gravidade. O Steve McQueen teve de seriedade no 12 anos de escravidão. Tava lembrando do que a gente gravou sobre Tropa de Elite. E pra mim o que o Steve McQueen fez no 12 anos de escravidão foi o que o Capitão Nascimento fez naquela cena que eles estão fazendo incursão no morro, sabe? Ele pega a nossa cabeça assim, coloca na ferida do menino morto e pergunta quem matou ele, sabe? Uhum. É, eu acho que, como direção, os dois são muito competentes. Eu acho que os dois estavam praticamente no mesmo nível, mas o que diferenciou, assim, o Alfonso Cuarón para uma década toda foi essa questão do valor narrativo do 3D. É interessante mesmo. Falando dessa direção, eu realmente concordo mesmo. O Cuarón foi o melhor diretor. Isso não quer dizer, isso não diminui nada também o trabalho do Steve McQueen. Afinal de contas, ele tem grandes... Ao mesmo tempo que ele tem grandes planos né? De, quando digo planos, assim, planos de filme, né, mesmo, isso falando de cinema. Mas é uma coisa que a gente vai discutir aqui na próxima pauta. Eu gostaria, como a gente falou na época, né, lá tá no outro programa, tá, as preferências, foi só pra gente dar uma relembrada no que foi feito ano passado, que foi premiado ano passado. Eu gostaria de falar um pouquinho também do time que foi esse filme. É, o Steve McQueen conseguiu juntar, assim, grandes nomes pra dar aquele destaque pro filme, né? Que talvez, eu não sei se eu poderia afirmar isso, mas com certeza o filme ele teria menos destaque, assim, visualmente, né, nas pessoas, se não tivesse gente como o Benedict Cumberbatch, o Michael Fassbender e o próprio Brad Pitt no elenco, né? Principalmente o Fassbender e o Pitt, eles terem participações muito curtas no filme, né? Mas de qualquer jeito, a gente tem esse pessoal. Eu lembro até que eu vi uma vez um filme pirata, e era lá 12 anos de escravidão, mas tinha o Brad Pitt inteiro na capa, assim, porque alguém achou assim, não, eu tenho que jogar aqui o Brad Pitt como ator principal. E ele aparece talvez, o quê? 10 minutos de filme. Ele é o deus da ex-máquina, né, do final do filme. Mas é curioso porque ele é o produtor do filme, né? Ele é o dono do filme, tanto que ele que foi lá pra receber o Oscar, né? Depois, sim, foi o restante pessoal, mas quem leva o Oscar pra casa é ele, como produtor. Bom, mas a gente vai comentar isso durante o filme sobre a participação do Brad Pitt. Lá pro final do cast a gente comenta, aí eu penso alguns comentários. E, mas de qualquer jeito, a gente chegou, né, com essas surpresas que são o Chiwetel Ejiofor e a Lupita Nyong'o como ator principal e atriz coadjuvante, né? São monstros assim mesmo, né, na sua atuação. Você vê, eu acho que você vendo o personagem do Chiwetel, né, que é o Solomon, e tanto a personagem também da Lupita, meu Deus, assim, eles carregam no olhar, assim, nos momentos mais tensos da história, mais tristes, um peso, sabe? Uma coisa assim que não é expresso por palavras, tanto como atuação corporal, ou simplesmente quando o Steve McQueen resolve focar na cara deles, né, pra mostrar aquele sofrimento que os dois estão passando, ou às vezes só de dar uma... ver que aquele momento que tá passando sem agir, porque às vezes não tem o que fazer, eu vi grandes surpresas, assim, realmente eu não conhecia o trabalho deles antes pra poder dizer, assim, qual foi a evolução dos dois, mas assim, fiquei muito surpreso com cada um deles, né? Não, mas são grandes atuações, eu acho que o elenco tá muito bem, tanto você quanto o Matheus citaram alguns momentos do filme que ressaltam essa importância tanto da direção quanto da atuação. Em vários momentos de 12 anos, o Steve McQueen, ele deixa, faz aqueles planos longos, focados no personagem, aqueles close, e você vê durante muito tempo aquela expressão, e o personagem olha direto pra você. Então você vê aquele momento de dor ali, e não é gratuito. Você consegue perceber toda a dor que aqueles personagens estão carregando ali. Tanto a Lupita quanto... Aí eu tenho problemas, eu tô ficando senil, né? Eu sempre tenho problemas. Chiwetel. Até o final do cast eu acho que eu consigo aprender a falar Chiwetel. Então, chama de um apelido carinhoso, chama ele de Chiu. Chiu. É, daqui a pouco eu vou falar que é Chiu e aí, pronto, já viu. Ele é Chewbacca. Mas enfim, os dois estão muito bem na história e desde o início. Eu acho assim, você percebe assim, nos momentos que ele tá feliz, no momento que ele tá triste, você consegue perceber exatamente a carga dramática que ele dá pro personagem. Bem no início do filme, você já percebe isso, quando ele mostra ele deitado com aquela outra escrava, você vê ali que eles não têm uma relação de sexo ali, só que assim, a expressão dele não muda. Dá um corte e mostra pra ele com a esposa dele. O semblante é totalmente diferente, a situação é totalmente diferente, mas a posição onde ele tá é a mesma. E ali, assim, com uma coisa aparentemente simples, você já percebe ali o trabalho do ator, que em cada um dos momentos totalmente distintos, né, completamente opostos, mas ali ele está colocando a carga emocional daquele momento, o que o personagem está sentindo em cada um daqueles momentos. E é um dos planos que, assim, que eu mais gosto do filme. Sabe, causa impacto, porque assim é brusco. Ele dá aquele corte no filme brusco que é pra te falar: olha, aquele cara ali, ele era negro, mas ele era negro livre. Ele tinha toda questão racial dos Estados Unidos, que durou muito tempo, né? Bem após a abolição da escravidão no país, mas naquela época ele estava em um outro patamar da sociedade. Tanto que tem um momento num filme, quando ele vai fazer compras com a esposa dele, e tem um outro negro, que aparentemente é um escravo também, que olha ele com uma certa admiração, que ele está bem arrumado. E outra coisa, ele não era apenas livre, ele era um cara estudado, era um cara, como posso dizer, letrado, né? Era um cara inteligente, sabia tocar instrumento. Então, assim, era um cara que tinha um certo diferencial na sociedade. Ele não era apenas livre, ele era um cara que sabia escrever, que era uma coisa rara para a época, para os negros, né? Infelizmente, era uma coisa rara, né? Então, assim, você vai percebendo essa diferença brusca. E o filme te deixa... te mostra muito isso. Você não se revolta somente com o que acontece com a escravidão, que já é, assim, abominável por si só. Mas, assim, é você pegar um cara que era livre, tinha família, tinha trabalho, e jogar naquele mundo que então ele não fazia parte. O pior de tudo é que é um mundo que ele deixou de fazer parte, né? Além do que ele sofre agora, ele revive o que ele já tinha sofrido. Isso deve ser muito, meio que muito mais triste, né? Porque tem uma história de ter toda uma luta pela liberdade e de repente ser jogado naquela miséria de novo, deve ser muito... Mas no caso dele acho que é um pouco pior, porque ele fala que nunca foi escravo. Não, ele tinha sido escravo, não. Ele tinha sido escravo e aí ele foi livre. Tanto que é o senhor lá que transformou ele num negro livre que foi buscar ele no final do filme, não foi isso? Mas ele nasceu... Peraí. Não, mas no filme não deixa... Não mostra isso, que ele era escravo. Eu acho que aquele cara que salva ele no filme era um... Sei lá, não era um amigo, um conhecido? Não, ele nunca... Ele... Agora... Ah, não. Não, eu acho que ele era um amigo. Ele nasceu livre mesmo. Ele pode até ter nascido escravo, mas assim, o filme não mostra isso. O filme já começa a história dele, ou pelo menos mostra ele como um homem livre. Sendo um negro livre, né? Isso. Eu teria que agora rever, mas mas eu acho que uma hora que ele fala que nasceu livre. É porque ele menciona os papéis de... Os papéis que tornavam eles negros livres, né? É provavelmente porque ele nasceu livre, né? Então, se ele... Ele deve ter nascido livre, então... Mas isso não quer dizer que, assim, que a mãe dele era livre. Provavelmente a mãe dele era uma escrava. E eu não sei de detalhes como funcionava isso nos Estados Unidos, mas talvez seja alguma coisa parecida com a nossa lei do ventre livre, né? Ventre livre. Mas faz sentido. Mas o papel que o tornava livre, na verdade, era com o nome verdadeiro dele. Porque ele, enquanto escravo, colocaram o nome de Platts nele e é o nome que ele teve que assumir. Mas não fica claro, realmente. É, então, eu acredito, pelo menos no filme, não mostra que ele era escravo antes, não. Até acredito que, assim, porque questões históricas, ele deva realmente, em algum momento ele deva ter sido escravo, mas no filme não mostra isso. Mas também não é problema algum, não atrapalha, não acrescenta, não diminui nada da história do filme. Realmente não tem nenhuma relevância maior, né, essa questão. E voltando um pouco o que o Marcelo falou sobre a questão ali, quando ela aparece tendo relações sexuais com uma outra negra, que, coitada, tá lá na necessidade, você pode falar o que você quiser disso. O McQueen, ele costuma fazer o Marcelo comentou, né? A câmera dele é um pouco mais fixa, né? Costuma ficar mais no chão. Mas ele usa um plongé muito pouco, né, no filme, assim, que é o plongé, aquela visão, né, de onde a câmera fica assim, de cima pra baixo, apontando pra baixo, né? Ele só usa isso nos momentos, assim, que ele se relaciona com a família dele. Então, corta dessa aí pra mulher, momento que ele tá... Primeiro quando ele lembra que a esposa era uma ótima cozinheira, ele tá lá comendo uma refeição muito, muito básica. Depois dessa cena quando ele tá com a mulher, aí corta pra ele quando ele tá com a esposa na cama. E depois ainda, um pouco mais pra frente, esses planos vão se repetindo. Normalmente, ele usa o plongé só pra fazer as lembranças dele da família. Em geral, ele usa uma câmera fixa e faz os travelings leve. No fim das contas, é um timaço, assim. Eu diria até que, se você colocar como personagem, eu não lembro se no SAG Awards, por exemplo, que é um prêmio que ele faz uma premiação diferente, né, do Oscar, né? Ele não dá um prêmio exatamente assim pra, como se diz, melhor filme, né? Mas dá pra melhor cast, melhor elenco, né? E o elenco de 12 anos de escravidão, assim, no conjunto, eu vou dizer uma coisa, é uma monstruosidade de elenco. Realmente. No SAG eles foram indicados, mas só ganhou a Lupita como matriz. Atriz coadjuvante, é. Exatamente. E tem uma coisa que a gente já falou lá no cast de apostas pro Oscar do ano passado, mas que é interessante lembrar hoje em dia, que é a parceria do Steve McQueen com o Michael Fassbender, né? É, já veio de Hunger. É, Hunger, Shame e agora 200 Escravidão. E são os únicos três filmes do cara, né? Os três filmes são excelentes, nos três o cara tá excelente também. Então é uma parceria que dá muito certo e eu pelo menos quero ver essa parceria muito mais vezes na tela. É, estamos esperando aí o próximo filme do Steve McQueen. Na Lupita a gente vai ter ela em Star Wars, né? O próximo Star Wars aí estreando agora no fim do ano, a gente não sabe ainda qual vai ser o papel dela. E claro, mas Fassbender tá direto aí, o Cumberbatch acabou de estrear o Jogo da Imitação também, que tá concorrendo ao Oscar. Estamos esperando, espero que dê tudo certo pra esse pessoal, porque merece. Eu tô realmente esperando muito o próximo filme do McQueen, seja ele com o Fassbender ou não. O tema mais forte, óbvio, e tá jogado na nossa cara, é a escravidão. Já foi usado várias outras vezes no cinema, mas eu acho que a grande diferença de outros filmes que lidaram com esse tema é que, apesar de hoje nós vivemos uma época que isso não existe mais, pelo menos, assim, não vou dizer que existe mais, é um pouco exagero, né? Informalmente, escravidão existe em outros cantos do Brasil mesmo. A gente tem, vira e mexe alguma denúncia sobre trabalho escravo. Alguns países no Oriente, na África, tem povos que ainda tem esse costume, mas em geral nós não estamos nessa há muitos anos. Mas o que pega, o que eu acredito que pega, principalmente quem assiste 12 anos de escravidão, é que de um certo modo, com certeza é porque você é um homem livre, você está assistindo lá a TV no seu quarto, aí que seja, na sua sala, como um homem livre, e o Salomão também é um homem livre, e aí ele se pega numa situação desesperadora pra ele, né? Ele nunca tinha sido escravo, como a gente tinha já comentado aí na tela, e aí ele fica desesperado por estar a se encontrar em correntes, né? E nisso, nesses primeiros minutos aí de história, depois de um curto flashback, a gente já entende a situação dele, né? E aí a gente sofre junto com o protagonista. Oficialmente a gente não tem, mas existem relatos, existem indícios de que essa prática nefasta ainda exista. Não na mesma proporção que antes. Nessa época aconteceu no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos, mas temos isso. O filme retrata bem. Teve aquele comentário, aquele coisa que... Bom, eu vou falar aquele jornalista, não vou nem falar o nome não, daquele imbecil que na época ele acha que quis pagar de polêmica do que opinião dele própria, que falava que não ia assistir 12 anos de escravidão, que já tinha visto vários filmes sobre o tema e que blá blá blá blá blá blá. Enfim, é um imbecil, um idiota com opinião de merda. Eu já discordo totalmente, porque... Primeiro, assim, acho que ninguém deve chegar pra falar assim, tal filme deve ser visto ou não. A gente, no início aqui, tava até discutindo sobre 50 tons de cinza. Sem falar que a gente já falou desse cara mais de uma vez por aqui. Informalmente. Já tá dando embora demais, pra quem é imbecil. E, então, assim, até os 50 tons de cinza a gente tava discutindo, não é nem se a gente deve ir ou não. Pelo menos no meu caso, é questão de prioridade. Eu tenho outros filmes pra ver. Se eu não tivesse nenhum outro grande filme pra ver, se eu já tivesse visto todos os filmes no cinema, que estão atualmente em cartaz, poderia ver perfeitamente, mesmo já carregando um problema do preconceito antes de ver o filme, mas poderia vê-lo. Acho que assim, é um papel de todo crítico, de todas as pessoas que apreciam o cinema, uma das funções é não dizer pra você, ó, não vá ver esse filme, que eu acho isso errado. Porque a gente procura aqui discutir as questões técnicas, a questão de linguagem, de narrativa, mas assim, gosto e preferência é muito particular. Então não dá pra chegar e falar assim, não vai ver não, que é ruim. Pode ser ruim pra mim, infelizmente, pode ser ruim pra outras pessoas, né? É só a gente pegar os filmes de maior bilheteria no Brasil, são aquelas comédias de gosto bem, bem duvidoso, né? Mas enfim, tem cada um procura o que acha melhor pra você. Acho assim, sempre uma bobagem dizer já foram feitos muitos filmes desse determinado assunto. Depende, tudo depende de como a história é contada. Claro, vamos pegar aqui um dos temas que mais foram debatidos, Segunda Guerra Mundial. Já tivemos N filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Dependendo Independente da história que for contada, se for uma boa história, por que não contá-la? O problema é quando você repete determinadas fórmulas. E 12 anos de escravidão, ele fala sobre escravidão? Ok, já tivemos outros filmes sobre escravidão? Tivemos. Mas, sinceramente, não estou me lembrando de um outro que seja tão forte que pegue essa questão de um homem que era livre e se tornou escravo. Eu, pelo menos, assim, eu tentei lembrar, quando a gente marcou a gravação do cast, eu tentei puxar de memória, não lembrava. E, pra mim, se tornou um filme definitivo sobre o tema. Sim, e ele é um filme que trata o tema de um jeito muito pesado, assim, né? Ele não te poupa de nada. Ele se torna relevante logo por isso, né? Ele não trata o tema de um jeito, assim, esteticamente tranquilinho, assim, pra colocar pra família assistir, ou então pra dar aula. Ele não suaviza, ele não torna as coisas suaves pra poder atingir um público maior. Não, de maneira nenhuma. E um outro mérito que eu acho dele, que assim, eu lembro na época que ele ganhou o Oscar e vários membros da academia votaram nele mesmo sem esse estilo. Teve essa questão na época. E muitas pessoas até falaram assim, poxa, mas como você vai votar num filme que você nem assistiu e tudo? E várias pessoas estavam votando nele pela importância histórica. Tanto que ele entrou, lá nos Estados Unidos tem um sistema, uma espécie de um patrimônio cultural deles, de preservação. 12 anos de escravidão entrou para esse sistema. Não vou lembrar aqui agora de cabeça o nome, como funciona. Mas, assim, a gente pode jogar de uma certa forma com um certo desdém do que os membros da academia fizeram, mas assistindo o filme, você percebe que não foi em vão, não foi gratuito. O filme, ele não é importante só pelo tema ou pela forma como ele aborda. Primeiro que é um puta filme, assim, eu citei que acho a direção do McQueen, não, nada genial, mas assim, ele é muito eficiente naquilo que ela se propõe. E é um baita de um filme, com um baita de um elenco e de uma grande história. E como o Matheus falou, não joga panos quentes, não cai também no coitadismo, não. Ele te mostra a história nua e crua, né? De muitas coisas que aconteceram. E tem vários momentos que a câmera, ela não desvia o seu olhar. Pelo contrário, ela mostra um personagem em um determinado momento de dor ou de angústia dele e faz você acompanhar aquele momento ali. Vou pegar aquela cena que o então Platt, ele ficou pendurado pelo pescoço e fica ali, cara, se não me engano, são mais de 2 minutos que a gente acompanha aqui. São. E a câmera é totalmente estática ali, você vê o sofrimento dele. Pra ele ali, foram mais de... deve ter passado quase o dia inteiro ali naquela posição. E outra coisa é essa questão do tempo. O filme são um pouco mais de 2 horas, né? Mas foram 12 anos na vida do Solomon. Uma coisa que aí a gente vê como que foi eficiente a direção, que em momento nenhum no filme ele te mostra assim, 1 mês depois, 1 ano depois. É verdade. Você percebe, sabe, o olhar do personagem, detalhes. O cabelo que vai embranquecendo um pouco. Né? Exato. Você percebe no filme que os anos vão se passando. Então, de repente, você vê a filha da personagem da Lupita ali, sabe? Com o tempo, você vai percebendo que o tempo tá passando, mesmo sem ele precisar te mostrar. Vou pegar um filme, assim, que eu gostei muito no ano passado, sei lá, Garoto Exemplar. Que ele, assim, a todo tempo ele vai te situando, porque ali é importante, narrativamente falando, é importante se situar em relação às datas. Claro que num contexto totalmente diferente, numa linha temporal totalmente diferente, mas no 12 anos, você não precisa de datas, de horário para te situar. A cena do Platt, pra gente, ficou 2 minutos estático. Isso pro cinema é eternidade. Mesmo, é, exatamente. Né, pro cinema, a gente falando pro cinema, isso é uma eternidade. Pra gente, a gente ficou ali mais de 2 minutos vendo ele estático ali, lutando pra ele sobreviver. É, isso você nota pela fotografia, né? Nesse momento que ele é enforcado, um primeiro momento, assim, é mais ou menos 1 minuto que a gente vê sem acontecer nada, assim. Uhum. De repente aparece uma cabecinha ali do outro lado, aí o pessoal começa a fazer as coisas dele ali ao fundo, uma moça dá um pouco de água pra ele, pra ir ao corte. Depois volta um corte que tem umas crianças brincando ao fundo. Uhum. Daí, finalmente, quando o personagem do Ford, né, que é o Cumberbatch, volta, que ele corta a corda, que ele se livra. Mas ali você percebe, na sutileza da fotografia, que se passaram algumas horas. Depois a gente entra na questão até um pouco dos personagens, mas o Ford talvez é o personagem que mais me incomode no filme inteiro. Todos ali, mais até do que o personagem do Fassbender, mas é o que eu mais detesto, é ele, o Ford. Eu detesto mais o Ford, sabe por quê? Porque o Ford é aquele cara que você paga de bonzinho e fala assim, não, eu vou te ajudar. E tá, mas porra, que bela ajuda, né, cara? Vai ajudar ele. Você quer dizer que você... como personagem. Não da construção do personagem, mas não da construção, mas a atitudes dele. Mas mas... os direitos dele, porra. Ele vai falar lá daquele momento lá do Pacho, não, não, eu vou dar um jeito que vou te ajudar. Ele se posa ali de bonzinho e tudo, mas assim, ele tá inserido ali no meio. É aquele famoso caso do pessoal assim, ah, tá todo mundo roubando, eu vou roubar também. Ah, não, mas eu roubei porque aquele ali roubou. Pô, ele também tá inserido ali. Ele, em momento nenhum, ele tá procurando lutar contra aquele sistema. Ele tá preocupado com ele. Vai falar assim, não, eu preciso sobreviver e tudo. E que grande ajuda que ele dá pro Flash, entrega logo pro pessoal da Fassbender, que é um maluco, porra. Que bela ajuda que ele deu ali. Mas é porque ele era um cara endividado, né? Nessa época, imagina-se que a postura dele ali seria do cara bonzinho, né? Que... ou menos pior, né? É, exatamente. Menos terrível, né? Dos males o menor, porque... é um cara que é um escravocrata, mas que faz aquilo por extrema necessidade, né? Não é um cara assim que... é uma discussão que o Solomon tem com aquela outra moça que é vendida, que escrava pra ele, que pede os filhos, né? Ele fala, ele é um homem decente, né? Só que aí fica essa discussão, né? Uhum. O Platt pouco preso a uma figura que esse personagem, que o Ford passa, né? Assim, daquela coisa, né? Nos males o menor, realmente seria menos pior ele viver daquela vida do que viver com o Fassbender, né? Com o personagem do Fassbender. Mas enfim, o que aconteceria com ele lá, né? Mas eu acho que se eu fosse um escravo assim, eu preferia viver uns 10 anos com Ford do que 2 com o personagem do Fassbender, sabe? Não, é isso, não tenha dúvida. É muito sofrimento, cara. É que é, poxa, não, nem é. Fala. E assim, a gente tá até entrando na questão do contexto e histórico, e você vê que ali é muito mais do que uma questão de força física. É uma coisa emocional. No primeiro plano do filme, você vê... a gente tem mais de 10 negros. E todos eles, você percebe assim, que são fortes fisicamente. E muitos deles até armados. E logo depois de dar um corte, tem um homem branco comandando eles. Você poderia falar assim, ah, eles poderiam muito bem revidar, matar o cara ali e pronto, acabou. Mas assim, a questão não era essa. A questão não era só física. Era a questão emocional, era a questão política, era a questão tão econômica da época. Eles não estavam ali fragilizados só pela questão do físico. Tinha todo um contexto que os colocava naquela condição. Eles mal podiam se dirigir ao feitor deles se não fosse permitido. Tem um momento do filme que o Platt, ele não consegue colher uma quantidade suficiente de algodão na fazenda lá do Fassbender. E ele já sabe, cara, se ele não conseguir, ele vai ser castigado. Então, assim, ele anda normalmente. Ele fala assim, ah, bom, não consegui, vou lá ser castigado. Vou lá tomar, sei lá, 100 chibatadas. Vou lá tomar. E você vê a expressão dele. Ele fala assim, porque, assim, é a situação ali. Ele já sabe que aquilo vai acontecer. Aquilo ali já é constante, já é a rotina dele. Sabe? Eu não consegui colher, então vou ali tomar chibatada. Então, assim, ele abaixa cabeça e vai cabisbaixo. No caso, você comentou, vocês falaram que o personagem Baz, né, que é o Brad Pitt, é o Deus Ex Machina ali da história. Mas, considerando que isso é uma história verídica, pelo menos assim, os historiadores tratam o livro como um retrato histórico, apesar de não saber o que aconteceu depois, como ele morreu, depois disso, anos depois dele escrever o livro, mas a questão é que o fato aconteceu. Pelo que descreve no livro, é bem parecido. Não, isso é o que eu acho legal, sabe? Essa questão de ser um Deus Ex Machina, teoricamente, da vida real, sabe? De a gente ter essa esperança, assim, de as coisas poderem mudar do nada mesmo, sabe? E também, assim, não dá... infelizmente, vamos de novo voltando pelo contexto histórico. Na época, se não fosse daquela maneira, ele ia morrer ali. Não seria. É verdade. Não seria. Ele estava no sul dos Estados Unidos, que era totalmente... a economia era muito agrária, dependia muito do serviço dos escravos. Tanto que tem um... No momento lá que o personagem do Fassbender, ele tá deu um problema na colheita dele, que ele perde a colheita, que ele faz? Ele aluga os seus escravos para trabalharem em outra fazenda. Então, assim, naquela região ali dos Estados Unidos, se não fosse um homem branco que se arriscasse a ajudar, isso, infelizmente, não teria. Não teria solução, ele ia morrer ali. É por isso que eu gostei do termo, né? Acho que é um Deus Ex Machina da vida real, né? Mas não é. eu acho que é bom a gente separar quando é o Deus Máquina ruim do Deus Máquina bom, se é que a gente pode fazer esse tipo de separação, né? Porque às vezes o Deus Ex Máquina, ele parece... É a única saída, né? A única saída, e também às vezes parece uma preguiça do roteiro, sabe? Não, não, uhum. que isso sempre aconteça, mas assim, tem que ficar certinho, né? Senão simplesmente, uhum. pô, que coincidência, não acredito que foi uma conveniência do roteiro pra isso acontecer. No caso do Bass, que é o canadense, tudo bem. É assim, eu só tenho lá as minhas ressalvas ao Brad Pitt se colocar como o Salvador, sim. né? E do jeito que ele surge, né? Assim, do nada, foi, assim, é que a gente já falou. Em 5 minutos ele chegou, resolveu o problema. Eu entendi. Essa postura do Brad Pitt foi meio a do Shyamalan, né? Depois de um tempo. Do M. Night Shyamalan. Enfim, essa é a minha única ressalva, assim, quando filme, né? Mas, né, no fim das contas, já que foi baseado numa história real, como foi, tudo bem, agora como foi feito, por que ele poderia muito bem, por exemplo, ser o Epps, né, por que não, o seu Ford, não, você é o que vai salvar, já que eu coloquei dinheiro nesse filme, deixa eu salvar o cara, vai, pelo menos aí na história. Foi meio modesto, porque ele é o dos atores e mais renome, assim, ele é o que tem menos tempo de tela, né, mas mesmo assim, a importância da personagem anula toda essa humildade, né? Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo, principalmente nesses filmes grandes, por exemplo, a gente citou Selma aí, a Oprah Winfrey, que, por exemplo, é uma das produtoras do filme, ela aparece também, aparece muito pouco. Poderia ser qualquer outra atriz, eu acho, mas enfim, dá pra entender eles. No final de contas, já que estou aqui, por que não? Tô pagando, né? Nigga run, nigga flew, nigga tore his shirt in two. Run, run, a paddy roll, look at you. Run, nigga run, well you better get away. Bom, agora a gente pode falar um pouco dos motivos, por que o filme é bom. Vamos comentar, assim, da história em si mesmo, analisar a narrativa como a gente costuma fazer. Eu gostaria de fazer isso um pouquinho mais, mas como eu tô aqui tentando 2 semanas gravar isso, eu perdi as minhas anotações, eu vou pela memória mesmo, viu? Bom, o filme começa no século XVII ainda, né? Nós estamos aí em 1841, realmente existe ainda escravidão nos Estados Unidos, mas tem os seus personagens que não são, que já não são mais escravos, né? Principalmente no norte, no caso, no norte a escravidão já tinha acabado, e no sul, se eu estou bem lembrado, já estava muito próximo de acabar, e os negócios de trazer escravos da África, trazer negros da África já estava minguando, os navios eram capturados no meio do caminho, porque apesar de ter os Estados Unidos ter aquela separação distrital, né? Sempre teve. Nesse momento já estava perto do fim, mas mesmo assim era uma economia muito grande. E claro que tinha gente que não estava disposta a deixar de, afinal de contas, ter o trabalho ali feito de graça, né? Você tinha que só dar alguma comida, alguma pouco de uma roupa, algum lugar para os caras dormirem, mesmo que fossem amontoados, para continuar com aquela agricultura deles de algodão, de outras coisas, né? No caso, a gente tem o Salomon Northup, né? Que é um personagem real, já falamos disso, né? Interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, e que é capturado com uma promessa de emprego e é vendido como se fosse um escravo, e ele, inclusive, ele troca de nome por causa disso, né? Eu acho que é interessante, em primeiro lugar, assim, notar os figurinos dos personagens que contratam ele, né? Que um chama Brian, outro chama Hamilton. Você vê, assim, que ele, naquele momento, era... Assim, você pode falar que é meio estranho uma pessoa estar lá com um terno mais puxado pro laranja, outro puxado mais pro marrom. Era mesmo um pouco... E é estranho, né? Um pouco diferente mesmo. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas acho que foi um artifício da direção de arte pra mostrar que tinha alguma coisa errada com aqueles dois, né? É, porque fica meio deslocado, né? Pra época, e até ali pela fotografia do filme, eles estão deslocados. Então, assim, causa um certo incômodo. A primeira vez que eu vi o filme, eu olhei pra ele e falei, ué, tem alguma coisa ali diferente. Primeiro, eu não sabia identificar o que era. Não sabia falar assim, é o padrão de cocina. Não foi isso. Mas, pelo menos, me causou um incômodo. Primeira vez que eu vi, eu vi com esse cara, falei, opa, tem alguma coisa aqui diferente, aqui, alguma coisa que tá me mexendo com o meu cérebro, falando, ó, tem alguma coisa errada aí. E é interessante que, assim, que o filme, ele é o ponto de vista do Norton, né, do Solomon. Nós, em nenhum momento, assim, nós sempre vemos o que ele vê. Então, por exemplo, quando ele, depois ele dá a noite de bebedeira dele, que ele é drogado pelos dois, e acorda acorrentado, tem um lapso ali, né? E aí, só aos poucos que ele vai juntando as informações da cabeça dele e vai se lembrando do que aconteceu. E ali, qualquer um ficaria desesperado. Você acordar no meio da manhã com acorrentado num lugar escuro e as pessoas falando que o seu nome não é aquele, que você é um negro fugido da Georgia e pra lá que você vai voltar pra New Orleans aí com seus outros capturados. É que nesse momento aí, depois de ele ser preso, depois de ele se encontrar em correntes, é uma outra coisa que o personagem, né, que o McQueen usa durante esses momentos de dor, assim, né, que ele, a gente não pode, digamos assim, virar o olho, né, que é um plano, que são planos sequências, né, ou planos longos, pelo menos, né. Nesse momento que ele fala, não, eu sou livre, meu nome é Salomão e vocês não têm o direito de me servir, de me prender aqui, ali ele apanha, cara, mas apanha e a porrada, cara, também vai uns 2 minutos. Primeiro por uma prancha e ele gritando, você, e bate no coitado do Salomão, cara, e ele grita, né, grita, grita de dor, mas ele nunca fala que é um escravo, né, placa quebra nas costas dele, depois ele ainda troca por uma vareta, que essa também quebra, aí ele praticamente quase desmaia de dor, né, e aí ele realmente, assim, se a gente tinha alguma dúvida, né, que o filme ia ser pesado, ali ela foi quebrada, né. É como, assim, já falamos disso, né, vocês vão falar um pouco mais cedo, é pra mostrar realmente a realidade que esse povo passava, né, os negros escravos passavam aí, né, nessa época aí da escravidão. Não era diferente do Brasil, mas aqui a gente tá falando de uma história americana, enfim, que não é menos terrível. E chega a ser um pouco curioso de você pegar um filme desse retratando uma história real, né, que aconteceu nos Estados Unidos, e ela ser realizada, né, levada à tela por 2 ingleses, né, que o Steve McQueen e o... Chotel. É Chotel. Isso. Chotel. Eu de fora. Caçamba. Ambos, se eu não me engano, são ingleses, né? O McQueen ele é um negro inglês, né, que a gente às vezes pensa em Inglaterra um pouco menos mais branca, né, enfim das contas, mas ele é inglês realmente, ele nasceu em Londres mesmo, né. O Brad Pitt como produtor americano, tá certo, mas o Shea Elton, ele também é inglês, ele também é britânico. E assim, a história do Solomon foi parar no Steve McQueen, porque assim, ele queria abordar, fazer algum filme sobre a escravidão, ainda não tinha ideia sobre o que abordar. E parece que foi a esposa dele que leu o livro e apresentou pra ele. E quando ele viu, ele ficou maluco com o filme. Falei, poxa, mas como uma história dessa não vai pra grande público? Sabe, uma coisa forte dessa, ninguém levou. Então, ele que teve a ideia e procurou o produtor, se não me engano, aí foi contra do Brad Pitt, que aceitou bancar esse projeto. É uma curiosidade aqui, e da gente ver, né, que o inglês precisou contar como foi a escravidão nos Estados Unidos. Só uma curiosidade, na verdade, esse filme, essa história do Solomon Dorton, já tinha uma versão, só que pra televisão, isso em 84, que eu não faço... 384, né? Nunca vi, mas realmente nunca foi pra tela grande, né? Tanto que eu não tinha ouvido falar dessa série antes de começar a pesquisar sobre o filme. Durante essa jornada do Solomon, ele vai encontrar esses outros personagens que vão fazer da vida dele pior, ou às vezes tem o alento, né? Quando ele chega em New Orleans, ele conhece o mercador de escravos lá, que é o Freeman, né? Que é interpretado pelo Paul Giamatti, né? Outra participação especial aqui também, que não dura mais do que 5 minutos. Mas é interessante que o nome do personagem é Freeman, né? Homem livre, na tradução livre. Uhum. Eu não sei se isso era verdade, cara, mas assim, pra uma narrativa fez muito bem. Afinal de contas, talvez tenha sido uma... Eu acho que é uma... né, que o John Ridley, né, que é o roteirista, fez como narrativa pro Steve McQueen pra falar assim, olha, seria legal se a gente colocasse aqui se a gente desse nome a quem realmente mudou a vida, né, do Northrop, né, do Solomon, e que, por coincidência, sim, por coincidência não, por acaso, se chama Freeman, né, e aí vai ver que ele vai pra Geórgia pra ser criado, escravo do William Ford lá, que a gente já falou, que é o Benedict Cumberbatch. Né. Aí ele vai passando, né, de donos, né, a gente pode falar assim, né, de donos, é, um pra outro, né, tem primeiro aquele personagem do Paul Giamatti, né, que acho que deve ser, provavelmente, o mentor daquele esquema, né? Ele foi o primeiro mentor, que ele que efetuou a venda. Então, provavelmente, ele estava por trás de tudo aquilo, né? De mandar pessoas procurarem negros, né? Para poder vender lá no sul dos Estados Unidos. Você comentou um pouco mais cedo também, Marcelo, sobre o Ford, né, assim, ele tem uma aura de bom moço, mas na verdade ele tá lá naquele meio e não quer mudar esse status quo que é, né, porque ele sabe que o Platt era diferente, afinal de contas, quantos negros sabem tocar com aquela especialização toda, um violino, né, que era instrumento de cordas, né, de instrumento musical que o Solomon ganhava dinheiro, inclusive, né. Até pelo jeito dele, né? Você percebe que o jeito de conversar, né, de se portar é diferente. Então ele tem problemas com o personagem do Paul Dano, né? Porque ele dá algumas ideias, né, logo no início. E o acho que é Tibbetts, eu não lembro agora o nome. Aliás, o Paul Dano, ele parece que ele só se dá bem fazendo papel de perturbado, né? De maluco, né? Ele só faz perturbado. Eu não sei qual que é o pior dos personagens que ele fez. Se é esse, se é aquele de suspeitos. Ele se encontrou nesse nicho, né? Parece que é o nicho dele, fazer filme assim. Mas ele tem esse confronto, né, entre eles. E o Ford, assim, é aquele... Ele não é o carrasco, mas ele é o conivente com a situação. É, isso é verdade, né? Acho que é bem... De novo, uma das camadas do filme, né? Quando a gente fala sobre essa situação, sobre essa... situação de escravidão, de escravatura, sempre tem aqueles que todos assim acabam se lucrando com a situação, né? Uhum. Queira ou não queira, o Ford, ele ganha. Essa é uma coisa assim que eu não compreendo muito bem assim na narrativa. Eu acho que é uma coisa talvez comum ali na situação dele, mas eu não entendi essa coisa dele comprar o escravo pra ajustar uma dívida. Isso que eu não consigo encaixar na narrativa. Ah, é, quando ele vai lá na casa do personagem do Paul Giamatti, né? Ele compra o Platt, ele compra Eliza, né? E aí compra um dos filhos só, não é isso? Não, no fim das contas ele só compra os dois, porque ele não tem dinheiro, é. É verdade, ele até tenta negociar pra comprar os filhos, né? Mas ele é irredutível, né? Depois até a mulher, quando ele chega lá, a esposa dele, do Ford, fala: ah, não, mas depois você for filho, você pode ter outro. Eu falei: porra, mas como assim, cara? Ele fala que eles logo se vai esquecer, né? Olha, ela é uma mãe disso, cara. Ela é uma mãe, como é que uma mãe fala isso pra outra? É realmente vendo como propriedade, né? Parece que a criança era ovo, sabe? Que você vai na feira, você vai lá e escolhe: ah, eu quero esse, não, esse aí pode ficar pra você. Pô, sabe, aí você vê o quão absurdo era aquelas situações. Eu entendo, eu consigo entender o que o personagem Ford precisava sobreviver, precisava pagar as contas dele. Só que assim, o que mais me incomoda é que ele se posava de bonzinho, mas eu não vi nenhuma atitude dele que combatesse aquela situação. Você pode falar assim que ele salvou a vida do Norfolk, né, do Solomon, mas é um preço bem, bem terrível, né? Não, e depois entrega ele pro personagem do Fassbender, né? O Edwin. Edwin. Pô, você imagina, você fala assim: pô, eu vou ajudar alguém, beleza. Eu sou lá, eu sou dono de alguns escravos, vou tentar ajudar um, porque se ele ficar aqui, ele vai morrer. Vou entregar pra um cara que é o demônio em pessoa. Porra, que bela do ajuda, pô, que eu tô dando pra ele, sabe? E ele sabia, ele tinha consciência que o Solomon era uma pessoa diferenciada. Só que assim, ele também não se preocupou em ouvir a história dele, em procurar, falar: poxa, fiz essa sacanagem com você. O que ele faz é dar o violino pra ele, né? Ele fala, e como assim, como gratidão por ele ter feito aquela engenharia lá de transportar os troncos, né, através do rio, uhum. Uma coisa que nem o próprio Tibbetts não tinha conseguido fazer, né? Ele fica com aquela cara de bunda lá, inclusive quando ele consegue, e que ele ganha, na verdade, é um violino, né? Mas é interessante a frase que acompanha o presente, né? Que o Ford fala assim: bom, tá aqui o violino, espero que ele traga muitos anos de alegria. É, que na prática é falar assim, você vai ficar aqui anos tocando, né? Eu espero que você fique tocando, ali, você vai ficar aqui trabalhando pra mim, mas você vai ter o seu violino. É quase como se fosse um animal de estimação. Fala assim, ó, você vai ficar aqui, vou te dar ração, ó. Você ganhou um brinquedinho aqui, você comportou, vou te dar um brinquedinho. Uma coisa muito importante também que você comentou agora, um animal de estimação. Quando ele traz o North Solomon Boraplet pra dentro da casa dele, ele deixa ele lá no chão da sala, assim, né? No chão de entrada, como se fosse mesmo um cachorro mesmo. Tá certo, ele tava protegendo ele, mas também tava protegendo ele como um negócio, né? Porque se o Platt morresse, ele ia perder dinheiro. Dinheiro, é. Então... Não tava preocupado só com a vida dele, assim, ó, como pessoa. Não tava preocupado com a vida dele, porque se ele perdesse o Platt, ele ia perder um bem. Ou seja, ele era, como é que eu posso dizer assim, a palavra tá me fugindo aqui. O Ford, ele é relativamente benevolente, né? Essa é a palavra que eu procuro. Para mim, o Ford é o mesmo tipo de pessoa que fala que adora animais, adora proteger os bichinhos e vai lá no pet shop e come um cachorrinho. Sabe? Vai lá na grade, lá ainda bem que parece que aqui em São Paulo foi proibido isso. Mas é igualzinho. Ah, eu defendo os animais. Aí eu vou ali no pet shop e vou comprar um filhotinho de um cachorro de raça que tá ali, não sei quanto tempo ali preso ali naquela grade. Pra mim é igualzinho, é a mesma coisa. Apesar dele ser, como a gente falou aí, benevolente nos seus termos, ele... Por exemplo, quando ele tá... É uma coisa... Outra cena assim que eu acho marcante também, quando ele tá dando um sermão bíblico pras outras pessoas, a Eliza, ela tá chorando, chora desesperada, tá num nível de depressão maldito, e ele realmente tá lá meio tanto passivo pra essa reação toda, né? É, fazer o quê? Não posso fazer nada, me desculpe, né? Mas no final, ele tá se aproveitando dessa situação. Ele pode não concordar em separar uma família, tudo bem, mas também não se preocupou muito assim em cuidar pouco mais do Platt, né, antigo Solomon, pra poder se resolver a situação. Ele precisava resolver aquela situação porque um cara ia morrer. E pra ele seria mau negócio. E até a questão de relação de forças. Por exemplo, o Forge é do dono da fazenda. Então, sim, a gente vê ali o Tavis como um funcionário dele pra tomar conta dos escravos. E naquele momento onde o Platt se revolta contra ele, parece que ele também tá com medo do funcionário dele. E em contraponto ao personagem do Fassbender, em momento nenhum você discute a autoridade que ele, o Edwin, ele como dono da fazenda, você não tem dúvidas da força que ele exerce sobre os funcionários e sobre os escravos, em relação ao Forge. Se fosse ele como o dono da fazenda, o pessoal do Paul Dano ia fazer porcaria nenhuma. Podia ficar com raiva que for. Né? Sim, podia ficar com raiva que for. Agora o pessoal do Forge não. Ele tá com medo pra funcionar. Ele foi, poxa. É o típico bundão, né? Mas é interessante essa cena também que o Tibet apanha do Salomão, né? Mas o cara apanha também. Nossa, sim, sim, sim. E aquela coisa, você sente um pouco de, eu vou dizer, você sente um pouco de prazer de ver o cara. Sim, não tenha dúvida. A cena foi escrita pelo Tarantino, né? De vinganças históricas. É, porque realmente, assim, é uma coisa que ele, como personagem, né, o Tibet nunca tinha esperado, né? O Solomon, ele começa realmente um pouco mais contestador sobre toda essa situação. Quando ele tá no navio negreiro, por exemplo, que é uma cena que a gente acabou pulando, ele fala, assim, que ele não quer sobreviver, eu quero viver, né? Um pouco depois, quando ele vai discutir com a Elise, ele usa a palavra survive, né? Eu quero sobreviver. Eu quero sobreviver, é verdade. Bem lembrado. E essa parte deles no barco, bem no início, serve um pouco do que a gente falou anteriormente. Porque ali o Solomon, como estava no início, ele, de uma certa forma, acreditava. Ele falava assim, ó, nós somos três, pô, a gente pode dominar eles. Ele acreditava que a força física poderia sobrepujar os demais ali. Só que o problema não era só a força física, era todo o contexto socioeconômico da época. Ele era só uma força ali, ele era só um grão de areia naquela cadeia de fatos ali. Um dos outros escravos, inclusive, ele até comenta com o Solomon que algum deles ali, nos que estão presos, assim, eles nasceram escravos, então ele já vem daquela de uma cultura que fala assim, você não presta pra nada, você é negro, você não tem alma e tal. Em inglês, eles usam até um termo diferente. Eu não lembro se ele fala, acho que pra ele usa o termo black e pro escravo nascido ele usa negro, ou algo parecido assim, pra diferenciar assim a própria questão. Mas é uma coisa que eu tinha que ter falado antes, isso é muito importante, né? Ali o McQueen, ele constrói uma percepção assim, pra quem tá vendo, pra quem não conhece muito bem como isso funcionava, por que que realmente, se os negros eram a maioria, eles eram realmente maioria nas fazendas, por que eles nunca se revoltaram, assim, nunca cortaram a garganta dos mestres enquanto eles dormiam, sabe? É por causa disso, é toda uma cultura de diminuição, né? Por exemplo, a cena quando o Solomon chega em Nova Orleans ali pra ser vendido pelo Freeman, o McQueen ele mostra outras faces de escravos, assim, que sofreram as suas, né? Tem duas que marcam bastante, cara, que são, que realmente são pessoas, assim, que tem, veja bem, coadjuvantes, assim, nem são coadjuvantes, são figurantes, que você vê que eles estão sem vida nos olhos, né? Um, assim, uhum. que tá com uma marca de queimadura bem forte no rosto, o que tá até cego por causa disso, e o outro que não tem uma das mãos, tá maneta, e ele vê outra pessoa que tá com marcas de queimadura nas costas. É uma realidade, assim, que pra ele não era tão comum, assim, né? Tão comum. Ele sabia que existia escravidão, mas ele não tinha. Ele ou nunca tinha visto, ou não via isso há muito tempo, né? É. E de novo aquela coisa. Não tinha dimensão, né? Daquilo, né? E de novo aquela coisa que o McQueen vai mostrando pra gente. Ó, a escravidão foi uma coisa feia, viu? Você tá vendo que foi nos livros, mas olha, você não tá tendo a real noção como esse negócio era terrível e horrível. Depois dessa cena aí que Solomon é vendido pro Epps, né? Outra coisa, assim, que a gente tem que falar narrativamente é que o filme ele tem uma estrutura bem certinha, assim, digamos assim, né? A gente sabe os pontos de virada, bem linear, né? Assim, fora um outro flashback, né? Ele é bem linear e os pontos de virada acontecem bem classicamente, né? É, assim, os atos, você percebe a estrutura de três atos ali bem clássica, né? Não foge muito, né? E até os momentos que são utilizados, os flashbacks, né, que são alguns poucos momentos, mas são momentos determinantes, assim, até pra trama, né, pra te situar no drama do personagem. Que ele faz sempre aquele contraste, né, de como ele tava antes e como ele tá na situação agora. Quando ele começa a se trabalhar pro Edwin Epps, né, que a gente já falou aí, que é o personagem do Michael Fassbender, ele, em contraste com o Ford, ele usa a Bíblia pra justificar a escravidão. A escravidão, né? Isso. Isso também é uma crítica a religião em si, porque eu até achava que nesse momento, esse momento, sim, você é aquela coisa do povo cristão usar o Velho Testamento para várias necessidades, né? E quem era escravocrata, claro, chegava assim, ah, mas tá aqui na Bíblia, tá aqui na palavra que eu posso vender escravos, que eu posso ter escravos, que eu posso usar eles. Que eu posso bater nos escravos se eles não fizerem como eu quero, né? Eu posso usar eles até como pagamento de débito, eu posso usar eles como pagamento sexual, se ela não tiver nada mais a ter pra mim, porque o escravo é de menor importância. E no fim das contas é uma questão religiosa também, ao mesmo tempo que depois, um pouco mais na frente, o Solomon encontra um pouco de conforto na religião, assim, quando começa a cantar, quando começa a se envolver com aqueles negros que no fim das contas vão criar o que a gente chama muito assim, o que chama de gospel, né, hoje em dia, né, igreja gospel com cânticos, assim, é uma igreja que por exemplo, era quem frequentava muito nos Estados Unidos, era gente como Martin Luther King, né, a igreja batista, né, a igreja reformada, não que foi deles, né, claro, né, mas é só pra, assim, fazer um paralelo entre essas duas vertentes do cristianismo. Mas eu acho que aí entra aquele paralelo também entre a religião e a religiosidade, sabe? Tem as pessoas que se apoiam em um texto específico para justificar os seus atos, né? Um texto específico, no caso, o texto da religião, que seria a Bíblia, e das pessoas que usam cânticos para falar sobre uma vida melhor, né? Sobre ensinamentos também de uma vida melhor, que seria a questão da religiosidade, né? De não necessariamente crer num texto, mas usar aquelas palavras ali para ter força, né? Frente a determinada situação. Eu lembro quando eu assisti ele pela primeira vez, nesses momentos eu já começava a pensar, olha, isso aqui vai dar burburinho. Mas xiita, religiosos, católicos, os que seguem o cristianismo de forma mais fervorosa, acho que vão chiar muito. E até que não houve tanto burburinho nisso. E pensando sobre esse caso, eu acredito que mais do que uma crítica à religião, e tem essa crítica, acho que até de maneira muito óbvia, é uma crítica ao conformismo. E talvez por isso eu tenha muito problema com o personagem do Ford. Que pra mim, nesse momento, o Steve McQueen, ele quis não só criticar a religião, mas o comportamento de manada. Mas assim, você fazer algo errado, mas você procurar uma justificativa porque você fez algo errado. Ah, eu tô fazendo errado, mas aqui diz que eu posso fazer algo errado. Não, porra, é errado. Acabou. Sabe, você não precisa ficar procurando algo. Por exemplo, a gente teve, contextualizando aqui, recentemente teve a questão do ataque lá do Charlie Hebdo, e muita gente questionando, eles também abusaram, eles não abusaram, liberdade de imprensa, mas eles desenharam mal mesmo, não podia ter feito isso. Gente, eles morreram por um desenho. Então assim, não adianta você querer procurar justificativa em algo que tá errado. Errado e ponto, acabou. A justificativa por esse algo errado, ela é outra camada. E pra mim, o Steve McQueen, naquele momento, quis fazer isso. Tem sim, óbvia, a crítica à religião, mas tem uma crítica a você fazer algo errado e você querer justificar o seu algo errado. O político rouba, mas eu roubei aqui só um pouquinho. Eu roubei, sei lá, se o político rouba milhões, eu tô roubando só um real, que é um real dentro de um milhão, sabe? Não, pra mim, isso é muito particular meu. Existem níveis de erros e níveis de conduta, mas não te atenua uma situação. Se você está fazendo algo errado e tem consciência de que algo está errado, não te atenua você ter uma justificativa por isso. Está errado e pronto, acabou. Para mim, essa é a grande crítica do McQueen. E por isso que a minha grande pirra do Agora Porsche. Entendi. Sabe? Tá errado e pano na bunda. Não adianta você querer procurar justificativa. Ah, eu vou passar fome, meu amigo. Se vira, vai fazer de outro jeito, muda dali. Só um pequeno disclaimer aqui, é uma coisa muito importante que eu esqueci de falar sobre essa questão da música que o Solomon canta no enterro de um dos escravos que é morto, que morre ali por causa da plantação do Epps, é que é o Roll Jordan Roll. Apesar de ser uma canção espiritual, ela também era uma daquelas mensagens codificadas que ajudavam os negros a fugirem ali durante o fim da Guerra Civil Americana, né? E depois, eventualmente, que ajudou a inspirar o blues e que hoje em dia ela fica como realmente a música gospel como nós conhecemos. Desculpa aí que estava na hora da discussão, eu acabei esquecendo de entrar nesse ponto. Afinal de contas, teve gente que quebrou esse status quo aí e foi atrás de mudar isso, né? Foram muitos brancos, foram, com certeza, né? Uhum. Mas enfim, tem que. Alguém tem que começar isso aí, né, cara? Lógico, porque assim, se todo mundo pensasse igual o Ford, teríamos escravidão até hoje. Fala assim, eu tenho que pagar minhas contas, eu não posso combater a escravidão. Vou deixar que o meu vizinho lá vai combater. Poxa, você tá errado ali, sei lá, muda de país, vai lá pro norte, vai pra outro lugar que não tem aquilo, vai se vira. Mas se você é mais um a alimentar esse sistema, meu amigo, é como o Matheus já citou, por um outro motivo. Top de elite, mas é você que financia essa merda, cara. Afinal de contas. Exatamente, tá errado, tá errado. Tá errado, cara. É você que tá financiando essa merda, pô. Essa é uma visão interessante. Aí nós temos finalmente a personagem da Lupita Nyong'o, né? A Patsy, que é Virgin Boy. Ela tem alguma coisa, eu acho, de inocência naquele mundo. Assim, em primeiro lugar, ela consegue ficar acima de qualquer outro escravo lá, porque já é uma coisa difícil. Eles têm que catar, né, cada um pelo menos 200 pounds, libras. Libras, né, de algodão por dia, que são só pra você assim, ter uma ideia do sistema universal, né? São 91 quilos, cara. Imagina o que é 91 quilos de algodão. Caramba, sabe? Né? Sabe aquele saquinho que você compra no supermercado? Aquilo lá tem 100 gramas. Imagina o que é 91 quilos de algodão. Ela pega 500 libras, que dá que vem a 330, cara, por dia. E aí ele fica todo feliz com a garota e tal, mas aí ele tem atração por ela e repetidamente. Estupra a Patsy, né? Noite, no, assim, não uma vez por noite. Várias vezes, né? O que causa inveja lá, né? Ciúme da esposa do Epps, né? Que é Mary, né? A Mistress Epps. Que é interpretada pela Sarah Paulson, né? E, coitada da Patsy, apesar de ser a melhor escrava do mundo, ela ainda apanha da outra, é humilhada na frente dos outros. E o Epps, ele trata ela assim como um brinquedinho mesmo, né? Quando eu precisar de você, você tá aí, eu te uso. E quando você tiver, beleza, catou 500 quilos de algodão, beleza, então você pode ir lá descansar um pouco enquanto eu vou açoitando os outros que não conseguiram a meta, né? E é uma coisa terrível mesmo, né? Porque ela trabalha igual uma condenada, e aí se ela não trabalha igual uma condenada, ela apanha dele, e quando ela é parabenizada por ele, ela apanha dela, né? Então, não tem pra onde fugir ali. E ele fica revoltado até quando uma das cenas lá que ele tá estuprando a Patsy, ela fica assim meio sem ação, né? Quando tá assim, ela, digamos assim, né? Eu me recuso, você tá fazendo isso, tudo bem que sou seu escravo, mas eu me recuso recuso a dar o meu prazer, né? E ele vai dar um tapa na cara dela também, né? Ou seja, ela apanha de todos os lados. Provavelmente, assim, é uma coisa que o Solomon tinha, estava só ouvindo, né? Porque, com exceção disso, e da cena que o Epps faz um monólogo sobre por que a plantação dele tá acabando lá por causa de uma praga, né? São os momentos, assim, que o Solomon, ele não aparece, assim, na narrativa, assim, propriamente dita, né? É, mas é que você falou, como a visão nossa é toda dele, talvez, assim, a gente tenha aquele olhar distante dele. Ele olhando aquilo somente a distância, de acordo com a percepção dele. Até mesmo, eu fico pensando que nesse momento do estupro da Patsy, é como se ele estivesse observando de longe. E essa cena tem uma curiosidade, que o Fassbender, quando gravou essa cena, ele ficou muito mal. Ele chegou, se eu não me engano, ele chegou quase a desmaiar, de tão repugnante que foi essa cena, e ele ter que interpretá-la. Ele se sentiu muito mal. E fazendo um paralelo até comigo mesmo, quando eu revi, toda vez que eu revejo 2 anos de escravidão, acho que desde que ele lançou, já deve ter visto ele umas 4 ou 5 vezes, e viu agora pra gravar o cast novo, eu me sinto também muito mal, sabe, de ver aquela situação e de pensar que nós, seres humanos, já fizemos, e em alguns lugares até fazemos algo desse tipo com semelhante. É assustador. Cara, é assustador. Mas tu é forte, hein, de já ter visto 4 ou 5 vezes. Cara, não é um filme assim muito agradável pra esse... não é verdade, não é, mas é um filme que eu gosto muito, eu acho muito forte. Eu vi duas vezes, e pra cada vez que eu vi, eu passei a semana toda, assim, tipo, pra baixo, mal, pensando na vida. E aconteceu exatamente isso comigo. Esse dia, semana passada, eu fiquei mal, cara, mal mesmo, sabe? De pra baixo, você fala, putz, cara, que coisa é isso? E tem alguns filmes que eu falo, por mais bom que eles sejam, eu evito assisti-los. Não sei porquê, 2 anos que eu acabo de uma hora ou outra, acabo sempre revendo ele. Mas, por exemplo, vou pegar o Amor, né, que ganhou, acho que em 2013 ou 2012. Eu assisti ele uma vez, cara, eu acho um filme lindo, belíssimo, cara, mas é um filme que eu não quero ver nunca mais na minha vida. É, não dá pra ver tão cedo de novo, né? Não, não dá, cara. É, e principalmente pra quem tem avós ainda, né, pessoal, o pais, idosos, né, que sabe, que tem Alzheimer, cara, não vejo. Vejo uma vez só, mas pra quem tem doente na família é complicado. Não recomendo. Bom, o personagem da Patsy, ela assim, ela é tão, assim, tão escrava contra o Platt nessa situação. E a gente fica, assim, é outra personagem pra gente sentir pena, né? Interessante a gente ter uma personagem feminina, porque se de um lado temos os homens que sofriam com espancamentos, com mortes, sei lá, enforcamentos, tem uma determinada hora, né, que o Solomon vai fazer compras ali contra 2 negros que estão pra ser enforcados por motivo X, né? Quando ele coloca a personagem da Patsy, você vê a pior parte de uma escrava, de uma mulher, né? Que além de tudo, além de você apanhar, além de você trabalhar com uma tema condenado, você ainda se sujeita a situações de ser estuprada pelo seu senhor, né? Pelo seu mestre. Não necessariamente só o senhor, mas era coisas que ela estava sujeita a isso, né? Tanto que é por isso que ela pede, assim, quase implora pro Norfolk, né? Pro Solomon, pra que ele a mate, né? Porque ela já não aguenta mais isso, né? É uma coisa muito triste, assim, né? Outro motivo, né? Pra você lembrar, né? Também, infelizmente, é uma coisa assim que tá, não foge da nossa realidade, né? As mulheres estão sujeitas a isso aí, infelizmente, né? Essa monstruosidade que é a cultura de estupro. Né? E eu acho que a parte que acaba e que a gente assim que sente bem pena dela mesmo é quando depois que o Epps manda alguns negros lá pra trabalhar em casa de um juiz lá, né, pra, na plantação de juiz, pra ajudar o cara, ele fica lá uma série de um número de semanas, né, até as coisas darem certo. Aí quando ele volta, né, e o Epps fica fazendo piada lá com os caras que voltaram, porque minha plantação agora tá boa, vocês vão trabalhar tudo de novo, né? E aí quando ele olha pra coitada da Patsy, ela tá lá com o olho inchado, vermelho, porque apanhou de novo, né, nesse meio tempo, aí ela continuou sofrendo as mesmas coisas, e ela olha assim pro Solomon com um certo... Olha só, né, como é que você me deixou aqui, né, já que você não me deu o que eu pedi, né, mas é uma coisa difícil pra você pedir pra uma outra pessoa. É, sim. Apesar de até aquele momento o Solomon não trazer uma, como se diz, uma religiosidade dentro dele, né, ele fala, pô, isso aí é um pecado, assim, que Deus não vai me perdoar, né, e ela fala, não, vai perdoar porque você foi misericordioso, né, mas ele não quer saber desse assunto, né. É uma coisa que você vê, que além do físico, né, é o emocional da Pets, principalmente. porque ela tá sofrendo todo o abuso físico, ela apanha, ela é estuprada, mas tem a questão emocional dela também, que ela sofre essa pressão psicológica o tempo todo. Às vezes, o tempo que tem o dono dela ali, o personagem Fassbender, usa ela tanto ali no trabalho quanto à noite, né, pra buscar o prazer. Aí tem a esposa do Fassbender, né, que sem ciúmes e vai lá, agride ela, deixa ela sem banho, provavelmente sem comida também. Então, assim, por isso que ela chegou naquela situação de desespero de pedir pro Solomon tirar a vida dela. E a gente até, em algum momento, até dispensa, né? Aquilo ali é vida pra eles, como que eles conseguiam suportar tudo aquilo ali? O que os motivava a ter força, sabe? Sei lá, qualquer um de nós aqui, se caísse numa situação daquela extrema, até onde seria a força de cada um de nós pra poder suportar aquilo ali? E ele sofreu 12 anos. Até quando alguém aguenta, né? Ele aguentou lá os 12 anos, talvez até aguentasse mais, porque de um certo modo ele tem assim, certos momentos de esperança, né? Se é com o Ford primeiro, ele fala assim, uma hora eu vou conseguir convencer o Ford que eu não sou escravo, que eu não mereço estar aqui. E aí ele é quebrado. Na plantação do Epps, ele conhece um outro personagem, que é o Armsby, que, veja bem, é um branco, trabalhando no mesmo trabalho dos negros, porque ele tá com uma dívida, né? E ele tem que pagar essa dívida pro Epps, né? Que, na verdade, já mostra um pouco mais da personalidade do cara, né? Do cruel do Epps, né? É que essa também é uma outra situação que o filme entra um pouquinho, que acontecia muito, né? De pessoas que, às vezes, estavam endividadas e, para quitar essa dívida, prestavam favores. Só que, assim, diferente dos escravos, eles estavam ali quase que voluntariamente, né? Pra isso. Eles precisavam pagar a dívida deles, por isso ofereceram o seu trabalho. Com os escravos, não, eles não tinham escolha alguma, eles estavam ali e não ganhavam nada com isso. E até depois, quando a escravidão foi abolida, surgiu até um problema, que muitos senhores falam assim, ah, beleza, você agora é livre, mas se você quiser, você vai trabalhar aqui pra mim, eu vou te dar um salário. Aí muitas vezes os donos, né, cobravam valores absurdos, que se tornava praticamente escravidão, porque ia dar um salário pro cara, mas contava, sei lá, moradia, alimentação, aí ia ver o cara tava devendo. Então, o filme não entra muito nessa questão, mas era algo comum. Não aborda desse personagem, o do Brad Pitt também aparecia, que ele não entra muito nos detalhes, mas ele também tava ali prestando serviços. Era uma espécie de troca também. E você não sabia o tamanho da dívida dele ou como essa dívida dele era calculada, mas muitos senhores de escravos faziam isso. Pegavam pessoas para trabalharem e pagavam a pessoa, mas saíam descontando valores, que às vezes a pessoa ficava lá a vida inteira trabalhando, quase como se fosse escravo também. Mas é interessante também que nisso vê uma oportunidade de liberdade, porque ele acaba confiando no cara, porque ele acaba falando assim, não, se o cara tá nessa mesma situação que eu, né, imagina que ele vai se compadecer de mim, e aí vou conseguir escrever uma carta, né, porque nesse meio tempo aí ele tinha roubado o papel, tava tentando fazer uma fabricação rudimentar de uma tinta para poder escrever nesse papel, e eu acho que uma das cenas mais tensas do filme é quando o Epps acorda o Solomon durante a noite, né, e ele fala, então, né, fiquei sabendo aí que você começou a escrever uma carta, você pediu pra ele fazer isso, né? E ele, no meio da noite, só com a lamparina, né? E ele finalmente ele mostra a faca, né? Eu não sei agora, o que você tem a dizer sobre isso? Ele, não, é mentira. Consegue convencer, ainda bem, né? Consegue convencer o Epps, né? Mas aí acaba outra esperança dele, né? Tanto que ele queima o papel porque ele sabe que agora vai ser observado e se for pego com o papel, vai acabar sendo morto, açoitado até a morte, seja lá o que for, porque... Porque ali é verdade, né? É a única esperança de liberdade dele, né? Como a gente já falou, quando aparece o personagem do Bass, que é o Brad Pitt, né? É de novo aquela coisa que a gente já falou, bem claro onde vira o outro ponto da narrativa, né? O outro ato, né? Ah, você comentou, Marcelo, sobre essa coisa de ser, das coisas serem certas ou não, né? Uhum. Nesse momento aí, o Bass, ele tem um longo discurso com o Epp sobre a sociedade escravocrata, né? Ele fala assim, né? Uma hora que ele fala, né? As leis mudam, né? Uhum. Os sistemas sociais, eles vão ao chão, né? Mas as verdades universais são constantes, né? Verdade. E é um fato que o que é fato é um fato, que é, o que é verdade e justo é justo e verdade para qualquer um. O Solomon, ele tem uma coisa de assim, de, pode ser que tenha alguma coisa diferente nessa pessoa, porque realmente o Bass, ele é como ele fala, né, ele é canadense, então ele já tem uma outra experiência de vida. Pode ser que alguma coisa saia dessa situação aí, mas ele já tem menos esperanças do que ele tinha antes, afinal de contas ele já foi traído uma vez, né? É, ele já não apostava todas as fichas dele, né, numa salvação. E o Epsa, você citou essa questão do discurso dele, e assim, em alguns momentos ele também hesita, porque ele sabe que ele tá se arriscando. Só que ao mesmo tempo ele tinha consciência que aquilo tava errado. E ele pensava, falou, alguém tem que mudar isso. E ele mesmo fala, ele fala assim, poxa, como que eu vou ficar tranquilo deixando você aqui sabendo que a situação tá errada. Era o mínimo que ele poderia fazer. Inclusive nessa hora ele fala, né, que se a sua história for verdade mesmo, te fazer esse favor não vai ser só um prazer pra mim, vai ser um dever, né? Exatamente. Mas nesse meio tempo, eu acho que tem uma das cenas mais terríveis da história, que quando a Patsy some da plantação, né, mas aí ela vai só na plantação vizinha, que é uma coisa que ela sempre fazia no sábado, né? Mas o Epps tá louco, né, de desejo, de ciúmes, né? Ciúmes, assim, né, de posto dela, afinal, quando você é minha, você foi lá na outra fazenda, você deve ter ido dar pro cara dela, não, eu só fui pegar um pedaço de sabão, porque o Matheus falou, né, um tom banho aqui um tempão, assim, eu cheiro tão mal que eu até gaguejo quando eu falar, assim, que não aguento o meu próprio cheiro, né? E ali vai, assim, a maior das dores, assim, acho, do filme, que é, e é muito, cara, muito, muito real mesmo, você vê ela sendo chicoteada, primeiro pelo Salomon, depois pelo Epps, né? Porque o Salomon, primeiro, não consegue fazer a força, ele joga a força, aí o Epps fala, não, você não tá fazendo força suficiente, aí começa a bater, né, ele bate, e aí a cena, cara, é muito real, aquele sangue saindo daquela pele, sendo cortada, é uma coisa... É. Assim, monstruosa de se ver, né? É bem assim, é aquela coisa, né? De novo, como a gente falou um pouco lá no começo, quando o Salomon é agredido, né? Logo no começo do filme, é pra mostrar mesmo que era doloroso, que foi assim, e se você acha que não foi, você tá colocando um óculos cor-de-rosa nos olhos. É, e você não tem que desviar o olhar daquilo ali, você não pode negar o que aconteceu. E depois, né, que ela é açoitada ali, você vê os outros escravos cuidando dela, cara, você vê as cicatrizes, as marcas que ela tão, porque assim, a chibata era um castigo muito mais do que físico, ele era emocional, porque ele corta, ele marca, e aquilo ali não volta mais. A pele da pessoa não vai voltar, vai ficar aquela cicatriz pro resto da vida dela. Tanto que o Solomon também carregava as suas desde daquela primeira cena, que ele toma bastante chicotada, e tem alguns momentos que mostra ele sem camisa, e você vê as cicatrizes dele, e aquelas cicatrizes vão acompanhá-lo pro resto da vida. Aquilo ali é mais do que físico, é emocional. E aí você vê o olhar dela de dor, vê que é muito movido não só pelos ciúmes do episódio Fassbender, né, mas quando da esposa dele também, porque se via tocada por ela, né, e ela como forma de vingança, porque ela não ia abandonar o marido, descontava da mulher. Então assim, ela, é como você falou, Thiago, ela sofria de todas as maneiras, de todas as formas, era físico, era psicológico, era no trabalho, um escravo no sol, sofrendo fisicamente pelos dois ali, pelo casal. E é daquela cena que o Solomon se vê forçado a bater nela. De novo, você também vê mais ou menos um discurso, né? Falando assim, poxa, você ainda vai ser castigado, isso não pode ser certo, isso. E o personagem do Fassbender vai lá e manda ver, chicoteia ela de novo, e não quer saber. Aliás, essa parte da maquiagem, assim, no filme, né? Aliás, é muito bem feito também, né? Porque realmente quando fazem as chicotadas, né, eles acabam criando camadas, assim, de pele, né? E na camada nova de pele, ela fica aquela elevação que nunca mais vai sumir, né? Mas realmente pra mostrar como é que era terrível essa parte, né? Essa parte da história. E já perde, e aí já nos indo pro finalmente do filme, é uma que aparece um dia um xerife local lá, aparece uma carruagem com outro homem, e ele começa a perguntar, né, afinal de contas, quem que é aquela pessoa, dele reconhece ele como o Sr. Parker, que ele aparece no começo do filme, que ele conhecia lá em Saratoga, e ele realmente foi lá pra libertar, né, o Salomão. E é uma cena, assim, muito forte, né, porque ele sai correndo pro amigo, né, pro Parker, e abraça ele, e assim, não larga, né, do cara, né, e ainda chega o Epps, assim, fala, o que tá acontecendo aqui? O Epps, furioso, né, furioso, protestando, mas assim, não importa o que o cara fala, né, o Salomão não larga o amigo, né? Ele só larga finalmente pra dar um abraço na Patsy, né? Faz um paralelo com aquela cena que a gente viu no começo, que um dos escravos vai volta pro seu senhor original, né? E ele fica gritando desesperadamente, né? Ali ele ainda volta pra dar um abraço, mas também tem muito que ele pode fazer, né? Com a Patsy, ele imediatamente deixa a proteção do Epstein. Esse é um ponto que eu traço até um paralelo com algo que a gente discutiu no começo, que é a questão da força do filme, que ele, ao mesmo tempo que ele não suaviza, não deixa nada, não coloca panos quentes na história, ele não fica também só mostrando o lado masoquista ali, o lado perverso da situação, só a crueldade por si só da escravidão. Ele vai te mostrando todo o contexto. Você percebe, por exemplo, o Solomon, quando ele abraça Alice e vê que ele vai ter a chance de retornar à vida dele, mas ele não abandona a peça porque ele quer. É porque, assim, é a questão socioeconômica da época. Porque, embora ele fosse um homem livre, ele sabia que na sociedade americana, ele, ainda assim, ele era visto como um ser inferior. Ele não tinha voz ativa. E tanto que no final do filme, que vai relatando o que aconteceu, né, posteriormente, ele não consegue sucesso ao processar os seus captores. Porque, assim, o negro não tinha força perante a sociedade. E até hoje, assim, em diferentes níveis, ainda não tem. Só concluindo, então, assim, até hoje, muitas vezes, o negro não tem essa mesma condição de igualdade. E o filme deixa isso bem claro, mas não de maneira tão explícita e tão aberta, mas de uma maneira que você entende nas entrelinhas aquilo ali. Tanto quando o Solomon vai conversar com seus captores mesmo, ele fala, eu sou um homem livre, mas ele se curva frente às pessoas. Por quê? Não só por a questão da força, mas sim pela questão social. Que ele, infelizmente, ele sabia que aquele sociedade na qual ele vivia, ele podia ser um homem livre, mas ainda assim ele era visto como um ser inferior. Quer dizer que, muito infelizmente, isso casa com um filme que tá concorrendo ao Oscar esse ano, que é o Selma, né? Sim. Que é essa questão de... pô, a gente é igual, mas eu ainda sou inferior, né? A questão do Selma é tipo, todo mundo pode votar, mas eu que sou negro não posso votar, né? Como é que funciona isso? E... não sei, né? Dá um pouco de tristeza, assim, perceber que a história de cada um desses filmes acontece em um século diferente e a situação é um outro contexto histórico, mas a situação é a mesma, né? Em geral é isso, é um retrato terrível, assim, que não tem mais ninguém vivo dessa época pra contar pra gente, então é necessário que essas coisas sejam contadas, sejam pro modo de livro ou filme. O filme acaba de um jeito esperançoso, com ele de volta à família e ainda falando assim que ele foi responsável por ainda ajudar alguns escravos a fugirem até antes da escravatura ser totalmente abolida nos Estados Unidos. E essa parte, eu acho que se a pessoa consegue se segurar o filme inteiro nessa parte, não tem como, né? O cara que ele encontra a família dele e aí ele fala, eu peço perdão pelo jeito que eu tô vestido, pela minha apresentação, mas é porque eu tive alguns anos difíceis, né? É muito horrível, cara. Enfim. É isso aí, a gente tá falando aqui quase praticamente uma hora aí sobre esses detalhes do filme, então eu vou pedir pra vocês aí, pro Matheus e Marcelo aí, primeiro você, Marcelo, as considerações finais aí sobre 12 anos de escravidão. É um filme difícil, mas extremamente importante, um filme belo, determinante e crucial, que, assim, é obrigatório, mesmo quem não é cinéfilo, mas pra mim, quem é humano tem que ver esse filme. É um monstro de filme, é um filme fantástico, um filme espetacular, que tem várias camadas, sabe? Você pega a questão da escravidão, a parte mais cruel, mais baixa dela, que é pegar uma pessoa livre e escravizá-la somente por uma questão financeira, e vai mostrando todos os horrores que aqueles escravos passaram, né? E tudo que eles tiveram que se sujeitar para sobreviver. Pegando a discussão agora anterior, eu lembro de mais um momento em que o Capex apanha e o Epps vai lá e manda o pessoal continuar tocando, sabe? Ele vai lá, bate na pele lá, o pessoal se assusta, mas ele vai lá e ele é obrigado a tocar, porque a função dele ali, né, naquele momento, era entreter o chefe dele, sabe? Então eles tinham que se submeter física e emocionalmente aos caprichos dos seus donos. Então, concluindo, é importante as pessoas verem esse filme, entenderem o que nós, seres humanos, já fomos capazes de fazer, e alguns ainda são capazes disso, e abominar todo tipo de dominação de um homem por outro por questões econômicas, por questão de força, sabe? É um filme bárbaro. Não é, embora assim, estou sendo todos os elogios ao filme, não é o meu preferido do ano passado, mas é um dos mais importantes filmes dos últimos tempos. Vale muito a pena a ver. Às vezes a gente discute sobre a importância ou não do Oscar como premiação, ou para a indústria, ou para a história do cinema, mas 12 anos de escravidão é um desses filmes que, pra mim, entra no panteão de grandes filmes já produzidos em Hollywood. E você, Matheus? É um filme devastador, né? Teve um plano que a gente até acabei esquecendo de falar, que é depois que o Bess decide que vai entregar a carta do Platt. Tem um plano que é ele sozinho assim, isolado à esquerda, e aí ele olha para todos os cantos e no final ele olha para a tela. E eu acho que esse é o plano mais, não sei, acho que devastador define, sabe? O plano mais porque mesmo numa situação feliz, não existe espaço para comemoração. Você vê que existe um olhar ali de esperança e de esperança mesmo num futuro melhor, mas existe tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento que envolve aquela esperança que você não consegue. É um olhar que não é um olhar leve, sabe? É um olhar que mesmo assim faz você se sentir mal. E eu acho que um filme que consegue transformar uma situação feliz numa situação triste, sabe? Uma situação comovente, é um filme muito poderoso. E considerando todo o contexto, é um filme grande, como o Marcelo já falou. Eu acho que esse filme deve ser mostrado em escola, claro que respeitando lá a classificação indicativa, né? Não vamos passar esse filme pra criança de 12 anos, mas é um filme que tem que ser mostrado, é um filme que tem que ser debatido, sabe? E de um jeito até meio exaustivo, não sei, acho que, cara, é muito difícil falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque eu começo a lembrar do Selma e aí eu fico com medo de, no ano que vem, sair um filme que já tem uma história assim no nosso século, sabe? Então, a gente vê que a escravidão aberta acabou, sabe? Mas ainda existe a escravidão velada. Ainda existe um problema muito grande com negros, que é muito velado também, sabe? Então, é um filme atual sobre uma situação há dois, três séculos atrás. São três, né? Que é 1817. Sim, sim. Mas que ainda reflete muito da nossa sociedade atual, sabe? Então, parte da tristeza que o filme passa é pela própria história, e parte da tristeza que o filme passa é por a gente perceber que muitas daquelas coisas, daquelas coisas são muito recentes, né? Não sei, eu fico muito feliz de que exista um filme desse, mas eu fico muito triste que exista a necessidade de existir um filme desse. Ah, bem colocado, viu? Essa última frase, viu, Matheus? E é o que deixa triste mesmo, se você pensar, porque você foi muito feliz ao dizer que abertamente ela acabou, mas o legado dela, essa mácula, ainda existe. Infelizmente ainda existe. É uma pena, né? Como você falou, é uma pena que exista a necessidade de ter um filme desse. Eu vou dizer assim que realmente é um filme necessário, sem dúvida nenhuma, por vários motivos, principalmente por lembrança. É um dos motivos, um dos medos assim que mais recentes assim é sobre histórias como o Holocausto, por exemplo, que daqui a pouco não vai ter nenhum sobrevivente do Holocausto para contar a sua própria história. E no caso da escravatura é isso. É bom que essas histórias sejam contadas para que elas não sejam perdidas, para que principalmente os erros do passado não sejam repetidos. E falando nisso, é interessante que o filme ele não esconde essas coisas assim que são terríveis, tudo bem. É terrível você ver um cara apanhando assim até sangrar na tela, por isso que o filme tem uma censura alta, se eu me lembrar foi 16 anos no Brasil, ou foi até 18 anos nos Estados Unidos, agora não vou lembrar. Se você não vai mostrar isso para os seus filhos agora, quando eles ficarem mais velhos, mostre. Realmente eles precisam entender isso. E outra, não, só porque aconteceu 3 séculos atrás, não quer dizer que não aconteça hoje. Você às vezes vê uma notícia de gente que foi pega trabalho escravo em tal lugar, fazendo roupas para uma certa determinada marca de roupas. Ainda assim, é menos pior do que os negros passaram tantos anos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, na América Latina toda. Veja bem, eu sou branco, Marcelo é branco também. Pra gente, assim, a gente nunca realmente sofreu, a gente não tem, nossos parentes, pelo menos os mais próximos, não sofreram com isso. Mas coloca na sua cabeça, assim, se você nunca viu esse filme, que ele é necessário por causa disso, porque ele conta uma parte da história que tá relativamente longe da gente, mas ainda assim, os resquícios dela, né, ainda permeiam aí a nossa realidade. E isso, infelizmente, parece que isso não vai se resolver tão cedo. E é triste. Outros motivos que é triste é por causa disso. Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez aí por vocês terem participado aqui do programa. Eu espero não demorar mais para fazer o próximo. Já estamos aí com as nossas próximas gravações marcadas. E eu vou deixar aqui o espaço para vocês, para quem quiser comentar na postagem, que é o melhor jeito para fazer isso. Ou se quiser mandar críticas, comentários para a gente, faça isso por e-mail, por contato@tigrecinema.com. Perfis no Twitter, né? @tigrecinema. O meu é o Tigre1982, do Marcelo é o Marcelo Zagnoli, e do Matheus é o Matheus Des, Matheus com TH. Também nós temos uma página no Facebook, fb.com/antigocinema. Também temos um grupo, fb.com/grupos/antigocinema. E a página do Google Plus, né, google.com/mais1antigocinema.com. Vai ter todos os links aqui na postagem para ficar mais rápido para vocês acessarem a gente, certo? E para finalizar aqui, nós vamos ouvir uma das trilhas incidentais. Vamos ouvir aqui Misery Chains, que é do Chris Cornell com a Joy Williams. Gente, valeu mais uma vez e então tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Take one lane from this misery chain. Keep it to remind you of a long forgotten time or a place, so that you'll recognize its shape when it's near. Any time or place this misery chain should appear. Take the locks and shackles and they'll carve it down. Shine a light upon every shadow. Stories told, will they speak of us? these misery chains on me. Gone.